pedal de distorção. Alimento sonoro eclético, onde nada escolhido ao acaso. Um programa de Ricardo Ribeiro. Terça-feira, 21 horas. Pedal de distorção. pedal de distorção. Side by side, you Pedal de Distorção, com Ricardo Ribeiro. Pedal de Distorção, com Ricardo Ribeiro. Tonight, maybe one day, baby, I'll pedal de distorção. We'll be right back. Pedal de Distorção, com Ricardo Ribeiro. Yeah. pedal de distorção. Alimento sonoro eclético, onde nada é escolhido ao acaso. Um programa de Ricardo Ribeiro. Terça-feira, 21 horas.